Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Bom, pessoal, voltando agora para o quarto e último bloco, para falar um pouquinho do que deve acontecer lá em New Hampshire, o que se esperar que deve acontecer lá. Eu acredito que seja um bom final de semana, principalmente para a Cup, né? Já que as últimas corridas lá em New Hampshire vêm sendo bem movimentadas aí. Aquele Fat Track vem nos agradando bastante com suas corridas malucas. As curvas bem largas, né, pessoal? Então vem agradando bastante todo mundo aí as corridas por lá. Eu sinceramente espero que tenhamos, e realmente espero que seja assim, umas brigas interessantes aí pela vitória. É uma pista que o Kyle Busch gosta muito, é uma pista também que o Matt Truex Jr. também gosta muito dessa pista aí. E temos aí, né, o Joe Logano também com muita vontade de vencer. É, essa aí, realmente, pelo Joe Logano aí, foi uma das suas primeiras corridas na Cup. Ela foi aí nessa pista aí. Então, tem bastante coisa legal nessa corrida, envolvendo essa corrida aí. E envolvendo também uma coisa bem legal nessa pista de New Hampshire, pessoal, é a corrida da Rally Modified Tour, tá? Então acontece no sábado à tarde, é a corrida aí da Rally Modified Tour, junto com a corrida da Ignis Series no sábado à tarde, tá, pessoal? Então vai ser interessante. Essa corrida da Modified Tour dá pra assistir lá no Fan Shows TV, então dá pra logar lá no site lá e assistir, tá, pessoal? Então perca, que realmente essa corrida também da Rally Modified Tour, na minha opinião, deve ser a melhor corrida do sábado. Enfim, a corrida no sábado deve ser uma corrida meio de comadre, né? Então vai ser uma corrida mais tranquila, mais paradona, mas também torço para ser uma boa corrida, assim como deve ser da Cup. A Cup, eu estou bem animado a corrida lá em New Hampshire, certo, pessoal? Bom, falo um pouquinho para vocês aqui dos horários, né? Na sexta-feira temos aí os practice, né? E lembrando que vai ter o qualify da Cup, tá? 5h30, o qualify da Cup lá em New Hampshire, nota na agenda aí. Sexta-feira, amanhã, 5h30, o qualify. É, no sábado temos aí os practice, vai ter o segundo practice da Cup Series, depois vem o qualify da Ice Series, né? Ao meio-dia 15. E 1h30 da tarde, o final practice da Cup, e às 5 horas, a corrida da Ice Series aí, a Rickshaw 200, que acontece lá em New Hampshire, certo? Às 5 horas, nota aí. E no domingo, fechando o final de semana em New Hampshire, às 4 horas da tarde, junto com o futebol, que muitos gostam, eu não gosto não, temos aí a corrida da Cup Series, tá? Essa corrida da Cup Series, estou bem esperançoso que tenhamos boas novidades aí. Pessoal, na minha vontade mesmo, até uma aposta aí, seria realmente que o Ryan Blaine vencesse essa corrida, porque ele já andou muito bem nessa pista, tá, pessoal? Bom, notícias, tá? Notícias até agora, pessoal. A semana foi um pouquinho fraco, gravo pra vocês numa quarta-feira, tá? Então eu não consegui gravar na terça, tô gravando na quarta. Então até agora, um pouquinho fraco aí. É, teve alguns anúncios aí. Vai ter um ponto pra fazer a sua estreia aí no carro 15. O Tyler Matthews, ele faz parte daquela diversidade da NASCAR lá. Ele é meio latino, esse cara aí, né? Então ele vai correr ali com o pessoal no carro número 15. Essas são algumas novidades aí, que realmente, pessoal, alguma coisa mais séria não tem não, tá? Tá tudo meio que paradão aí. As duas semanas que as coisas, os assuntos vêm meio parados na NASCAR aí, sem ser usar realmente aqueles assuntos mais pesados aí. Alguma coisinha ali, um pilotinho vai correr aqui, outro ali, um patrocínio aqui, uma coisinha assim, mais básica aí, nada de notícias catastróficas de como, por exemplo, Jimmy Johnson vai, no ano que vem, vai correr na Joe Gibbs, tá? Isso aí, nenhuma desse tipo aí não. Beleza, pessoal. Então eu volto com vocês semana que vem para a edição 188, tá? Para falar do que aconteceu lá em New Hampshire. Forte abraço, curte-se bem. Bom restinho de semana. Amanhã é quinta-feira. Sexta-feira já tem carro na pista, tá? Tirando isso, pessoal. Tirando a NASCAR aí, né? Vamos ter também a Arca, tá, pessoal? A Arca, como eu falei lá no comecinho, tá? Na sexta-feira tem a Arca, né? Ela que vai junto com a IndyCar, tá? Então a IndyCar vai carregar a Arca lá. Então temos na sexta-feira a Arca lá em Iowa. E no sábado à noite temos a IndyCar, tá, pessoal? Então é mais uma dica pra vocês aí, mais uma corrida para ver no sábado à noite aí, né? Uma corrida que vai ser, eu acredito, espero que seja realmente uma corrida boa também da IndyCar. Em um horário bom, um horário convidativo aí, com a largada deve ser por volta de 9 horas da noite, né? 8h30, 9 horas ali, essa largada da corrida aí, realmente espero que seja muito boa a corrida também da IndyCar, tá? Eu vou assistir, tá? Eu vou estar em casa de boa, então eu vou praticamente estar selado que eu vou assistir essa corrida aí, assim como devo assistir da Arca também. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, cuide-se bem, bom restinho de semana pra vocês. Semana que vem eu volto pra falar o que melhor aconteceu lá em Iowa, que eu vou falar assim da Arca, né? E vou falar também o que aconteceu lá em New Hampshire. Pessoal, um abraço.